sei. Em algum lugar do mundo você vive, vive como eu, onde eu ainda não fui. Como é o seu rosto? Qual é o gosto que eu nunca senti? Qual é o seu telefone? Qual é o nome que eu nunca chamei? Esbarrei na rua com você e não te vi, meu amor. Como poderia saber? Tanta gente que eu conheci, não me encontrei, só me perdi. Amo que eu não sei de você. Como é o seu rosto? Qual é o gosto que eu nunca senti? Qual é o seu telefone? Qual é o nome que eu nunca chamei? Sei que você pode estar me ouvindo, ou pode até estar dormindo. Do acaso eu não sei. Talvez veja o futuro em seus olhos, pelo seu jeito de me olhar, ou me reconhecer em você. Venho procurando, venho te chamando. Você existe, eu sei. Como